a fecheiro 10. Na noite anterior à última lua nova que passámos na terra dos dois rios, as esposas de Jacó juntaram-se silenciosamente na tenda vermelha. As irmãs sentaram-se, deixando os bolos de três cantos intactos no cesto que estava diante delas. Bilhá disse: Ruti vai morrer agora. As palavras dela pairaram no ar, incontestadas e verdadeiras. Um dia Labão vai bater-lhe demais, ou ela vai simplesmente definhar de mágoa. Zilpá suspirou no silêncio. Léa limpou as lágrimas. Raquel fixou os olhos nas mãos. A minha mãe puxou-me para o colo dela, um lugar para o qual eu já era demasiado grande. Mas eu fiquei lá sentada, deixei-a tratar-me como um bebê. Desfrutei as carícias desatentas dela. As mulheres queimaram uma porção do seu bolo lunar como oferenda, tal como faziam a cada lua nova, tal como faziam a cada sétimo dia. Mas não cantaram nenhuma canção de ação de graças, nem dançaram. No dia seguinte, as mulheres dos trabalhadores juntaram-se às mulheres de Jacó. Mas daquela vez, tudo se passou como se tratasse de um funeral e não como se fosse uma festa. Ninguém pediu à mulher grávida que falasse dos sintomas dela. Ninguém falou das façanhas do filho. As mulheres não entrançaram o cabelo umas às outras, nem massajaram os pés umas das outras com óleo. Os bolos doces permaneceram intactos, a não ser pelos bebés que andavam dentro e fora, procurando os peitos e os colos das mães. De todas as mulheres, só Zibatu e Uzna é que iriam para Canaã com as minhas mães. As outras ficariam para trás, com os seus maridos. Era o fim de uma longa irmandade. Elas tinham segurado as pernas umas das outras nos partos, tinham dado de mamar aos bebés umas das outras, tinham rido no horto e cantado harmonias à lua nova. Mas esses dias estavam a acabar e cada mulher se sentava com as suas próprias recordações, a sua própria perda. Pela primeira vez, a tenda vermelha transformou-se num lugar triste e eu fui sentar-me lá fora até estar suficientemente cansada para ir dormir. Ruti não apareceu na tenda. Passou a manhã e a noite, e ela sem vir. Quando o sol se levantou, no segundo dia, a minha mãe mandou-me procurá-la. Perguntei a José se a mulher do nosso avô tinha feito pão nessa manhã. Perguntei a Judá se tinha visto Ruti em qualquer sítio. Perguntei por ela aos meus irmãos e às filhas das mulheres dos trabalhadores, mas ninguém se lembrava de ter visto Ruti. Ninguém se conseguia lembrar. Por essa altura, a infelicidade tinha-a tornado quase invisível. Fui ao topo do monte em que fora tão feliz há uns meses, mas agora o céu estava mortiço e a terra parecia cinzenta. Perscrutei o horizonte, mas não vi ninguém. Fui até ao poço, mas estava sozinha. Trepei aos ramos mais baixos de uma árvore, no limite da pastagem mais próxima das tendas, mas não vi Ruti. Quando regressava para dizer à minha mãe que era impossível descobrir Ruti em lado algum, encontrei-a. Estava deitada num dos lados de um uadi seco, lugar desolado onde os cordeiros tresmalhados por vezes iam ter e partiam as pernas. A princípio pensei que Ruti estava a dormir de barriga para o ar, deitada na encosta íngreme. À medida que me ia aproximando, percebi que tinha os olhos abertos, pelo que a chamei, mas ela não me deu troco. Só então reparei que ela estava de boca aberta, com os cantos dos olhos cobertos de moscas. E depois vi o pulso, negro de sangue. Os pássaros que comem cadáveres voavam em círculos por cima dela. Eu nunca tinha visto um cadáver. Os meus olhos encheram-se da cara de Ruti, que já não era a cara de Ruti, mas um pedaço de ardósia azul, com traços de uma cara que eu recordava. Ela não parecia triste, não parecia sofrida, não tinha ar de coisa alguma a não ser o de estar vazia. Olhei fixamente, tentando perceber para onde é que a Ruti tinha ido. E, embora não me apercebesse disso, estava a suster a respiração. Poderia nunca me ter mexido daquele lugar se o José não tivesse aparecido por trás de mim. Raquel também o tinha mandado procurar Ruti. Ele passou por mim e agachou-se ao lado do corpo. Soprou levemente sobre os olhos fixos dela. Tocou-lhe a cara com o dedo. E depois pôs a mão direita sobre os olhos para os fechar. Fiquei surpreendida com a coragem e a calma do meu irmão. Mas então José estremeceu e deu um salto para trás, como se tivesse sido mordido por uma cobra. Correu até ao fundo do Uadi, até ao lugar onde a água correra em tempos e onde devem ter crescido flores. Caindo de joelhos, José vomitou no leito seco. Com grandes soluços, ajoelhou-se e vomitou e tossiu. Quando fui ter com ele, pôs-se de pé a cambalear e fez um gesto para eu me manter afastada. Volta para trás e vai dizer-lhes, murmurei eu. Eu fico aqui e mantenho os abutres longe dela. Arrependi-me das minhas palavras no momento em que saíram da minha boca. José não se deu ao trabalho de responder, mas desatou a correr como se fosse perseguido por um lobo. Virei-me de costas para o corpo, mas não conseguia abstrair-me do som das moscas no pulso dela e da faca ensanguentada a seu lado. Os abutres batiam as asas e gritavam. O vento passava pela minha túnica e eu tremia. Fui até ao cimo do Wadi e tentei ter bons pensamentos acerca de Ruti, mas apenas conseguia pensar no medo expresso nos olhos dela, na poeira, no cabelo dela, no cheiro azedo do corpo dela, nela agachada e vencida. Tinha sido uma mulher, da mesma maneira que a minha mãe era uma mulher. E, no entanto, era uma criatura completamente diferente da minha mãe. Eu não percebia a bondade de Léa para com Ruti. No fundo, eu partilhava o desdém dos filhos dela por ela. Por que se submetia a ela, a Labão? Por que não exigia o respeito dos filhos? Como é que tinha encontrado coragem para se matar quando não tinha tido coragem para viver? Tive vergonha da frieza do meu coração, pois sabia que Bilhá teria chorado ao ver Ruti ali deitada. E sabia que Léa poria cinzas no seu próprio cabelo quando soubesse o que tinha acontecido. Mas quanto mais tempo ficava ali, mais odiava a Ruti pela sua fraqueza, por me obrigar a ficar ali a guardá-la. Parecia que ninguém me vinha buscar. E comecei a tremer. Talvez Ruti se levantasse e me atacasse com a sua faca, como castigo pela crueldade dos meus pensamentos. Talvez os deuses do mundo inferior viessem buscá-la e me levassem a mim também. Comecei a chorar, desejando que a minha mãe viesse e me salvasse. Chamei o nome de cada uma das minhas tias. Chamei José e Ruben e Judá. Mas parecia que eles me tinham esquecido. Quando vi os vultos de duas pessoas que atravessavam o prado, estava doente de preocupação, mas não havia ninguém para me reconfortar. As mulheres tinham permanecido na tenda. Só os horríveis filhos de Ruti tinham vindo. Atiraram um cobertor sobre a cara da mãe, sem ao menos soltarem um suspiro. Beor lançou o pequeno fardo que era Ruti sobre os seus ombros, como se estivesse a carregar um cabrito tresmalhado. Segui-o sozinha. Camuel não prestou qualquer atenção à sua pobre mãe morta e caçou um coelho no caminho de volta. Ha-ha! Gritou ele, quando a sua seta acertou o alvo. Só quando vi a tenda vermelha na orla do acampamento é que as lágrimas me começaram a correr pela cara abaixo, outra vez, e corri para as minhas mães. Léa observou atentamente a minha cara e cobriu-a de beijos. Raquel abraçou-me com força na cama bem cheirosa dela. Zilpá cantou-me uma canção de embalar sobre chuvas abundantes e colheitas luxuriantes, enquanto Bilhá me massajou os pés até eu adormecer. Não acordei senão na noite seguinte, e por essa altura Ruti já estava na terra. Fomos-nos embora alguns dias mais tarde. O meu pai e os meus irmãos mais velhos, todos os trabalhadores e os filhos de Labão, foram para os pastos mais distantes para separar o gado malhado e pintado que agora pertencia a Jacó. De todos os homens, só Labão ficou no acampamento, contando jarros à medida que estes eram cheios, desarrumando artigos de lã arrumados para verificar que não levávamos nada que ele não tivesse acordado que levássemos. É um direito meu, ladrava ele sem se desculpar. Labão acabou por se cansar de espiar os trabalhos das filhas e decidiu ir a Harã em negócios. Léa escarneceu do anúncio. O velho vai jogar e beber e gabar-se aos outros idiotas preguiçosos de se ter finalmente livrado do genro ganancioso e das filhas ingratas, disse-me ela, enquanto cozinhávamos uma refeição para ele levar na viagem. Beor acompanhou Labão, que fez grande encenação para deixar Quemuel no comando. Ele tem a minha autoridade em todas as coisas, disse Labão às esposas e aos filhos mais novos de Jacó, que reuniu para assistirem à sua partida. Mal Labão desaparecera por trás do monte, já Quemuel exigia que Raquel, ela mesma, lhe trouxesse vinho forte. Não me mandem uma rapariga feia para me servir, gritou ele. Quero a minha irmã. Raquel não colocou qualquer objeção a servi-lo, uma vez que aquilo lhe dava a oportunidade de lhe pôr na taça uma erva que apressa o sono. Bebe, bebe bem, irmão, disse ela docemente, enquanto ele engolia a primeira taça. Toma outra. Uma hora depois da partida de Labão, já ele estava a ressonar. De cada vez que acordava, Raquel ia à tenda dele com a sua poção. Sentava-se com ele, fingia-se interessada nas rudes tentativas de sedução e enchia-lhe a taça, de tal maneira e tantas vezes, que ele perdeu todo aquele dia e também o seguinte. Enquanto Quemuel ressonava, os homens voltaram, trazendo rebanhos para a pastagem mais próxima, logo a seguir à colina, ao lado das tendas. O que fez com que as últimas horas da nossa preparação se enchessem de balidos, poeira e cheiros de animais. Essas horas também foram preenchidas pelo desacostumado barulho de tantos homens entre nós. Em dias normais, as tendas só eram ocupadas pelas mulheres e crianças. Um homem doente ou fraco poderia ficar deitado na sua cama ou deitado ao sol, enquanto o trabalho de lã, de pão e de cerveja progredia à volta dele. Mas tal homem permaneceria embaraçado e à margem. Nós tínhamos toda uma multidão de homens saudáveis, com muito pouco que fazer. Que maçada, disse a minha mãe, da incontornável presença dos meus irmãos. Estão sempre com fome, resmungou Bilhá, que nunca resmungava. Depois de ter mandado Ruben embora pela segunda vez naquela manhã com uma tigela de lentilhas e de cebolas, de poucos em poucos minutos, Bilhá ou Léa tinham que fazer uma pausa nos seus afazeres para aquecerem as pedras do pão. A presença dos homens acarretava outra dificuldade mais subtil. As tendas eram o domínio de Léa. E muito embora só ela soubesse o que era necessário ser feito, não dava ordens com o marido ao lado. Portanto, ficava de pé, atrás de Jacó, e perguntava suavemente: o meu marido está pronto para desmantelar o tiar grande e pô-lo na carroça? E ele dirigia os filhos na realização das tarefas necessárias. E assim foi, até tudo estar pronto. Durante as semanas de preparação, especialmente depois de Labão ter partido para Harã, mantive-me junto da minha tia Raquel. Encontrava razões para a seguir de uma tarefa para a outra, oferecendo-me para carregar coisas para ela, pedindo-lhe conselhos sobre os meus deveres. Ficava ao lado dela até ao cair da noite, chegando mesmo a adormecer nos cobertores dela, e acordava de manhã para me encontrar coberta pela sua bem cheirosa capa. Tentei ser cuidadosa, mas ela sabia que eu a estava a observar. Na noite anterior à nossa partida, Raquel olhou-me nos olhos, que eu mantinha fixos em cada movimento seu. A princípio, ela arregalou os olhos, mas depois olhou-me de uma maneira que queria dizer que eu tinha triunfado. Podia segui-la. Fomos à Bamá, onde Zilpá estava deitada de barriga para baixo ao lado do altar, murmurando aos deuses e às deusas que estávamos prestes a abandonar. Ela olhou para cima, enquanto nós nos sentávamos entre as raízes da grande árvore que aí havia. Mas nem sequer tenho a certeza de que Zilpá me tenha visto sentar-me entre os joelhos de Raquel. Enquanto esperávamos, a minha tia entrançou-me o cabelo e falou-me das propriedades curativas das ervas comuns, sementes de coentros para a dor de barriga, cominhos para as feridas. Há muito tempo que ela tinha decidido que eu deveria aprender tudo quanto Ina lhe tinha ensinado. Estivemos ali sentadas, no colo da árvore, até que Zilpá se levantou, suspirou e se foi embora. Ficámos sentadas até os sons das tendas desaparecerem e as últimas lâmpadas se apagarem. Ficámos ali até a lua, que estava a meio caminho da completude, estar alçada sobre os ramos que nos cobriam, e até o único som ser o ocasional balido de uma ovelha. Então Raquel levantou-se e eu seguia, enquanto ela caminhava levemente até à tenda de Labão. Nem a minha tia deu sinais de estar consciente da minha presença, nem eu tive a certeza de que ela soubesse que eu estava atrás dela, até que ela segurou na aba aberta da tenda para eu passar para um lugar onde nunca tinha estado e onde não desejava ir. Estava escuro como num poço seco na tenda do meu avô, e o ar era fétido e bafiento. Raquel, que ali tinha estado para repetidamente levar bebida a Quemuel, passou pelo corpo ressonante dele, diretamente para o canto da tenda em que um rústico banco de madeira servia de altar. Os terafim estavam dispostos em duas filas. Raquel agarrou-os sem hesitar e deixou-os cair um por um no pano que trazia atado em volta da cintura, como se estivesse a colher cebolas. Quando o último dos ídolos caiu no avental dela, voltou-se, caminhou ao longo da tenda sem um olhar para Quemuel, que gemeu no sono quando ela passou por ele, e silenciosamente segurou a aba aberta da tenda para que eu passasse. Saímos dali para o silêncio. O meu coração batia forte nos meus ouvidos e eu respirei fundo para me livrar do mau cheiro da tenda. Mas Raquel não fez qualquer pausa. Caminhou rapidamente até à tenda dela, onde Bilhá dormia. Ouvi a minha tia remexer nos cobertores, mas estava demasiado escuro para ver onde escondia ela os ídolos. Depois Raquel deitou-se e eu não ouvi mais nada. Quis abaná-la, exigir-lhe que me mostrasse os tesouros, Queria que ela me abraçasse, que me dissesse o quanto me portara bem ao manter-me quieta. Mas fiquei calada. Deitei-me com o coração a bater muito rápido, pensando que Kemuel irromperia pela tenda dentro e nos mataria a todas. Perguntei-me se os terafim ganhariam vida e nos lançariam terríveis feitiços por os incomodarmos. Tinha a certeza de que amanhã nunca mais chegaria e tremia no meu cobertor, embora a noite não estivesse fria. Por fim, os meus olhos fecharam-se num sono sem sonhos. Acordei com um grande barulho de vozes no exterior da tenda. Raquel e Bilhá já lá não estavam. E eu estava sozinha com dois montes de cobertores muito bem dobrados. Ela tinha-os levado com ela, percebi. Raquel tinha levado os ídolos sem mim. Depois de toda a minha cuidadosa observação e perseguição, tinha perdido aquele momento. Corri para fora para ver os meus irmãos enrolarem as peles de cabra que tinham sido a tenda de meu pai. À minha volta, as tendas estavam no chão. As estacas tinham sido reunidas. As cordas tinham sido enroladas. O meu lar tinha sido desmantelado. Íamos embora. Jacó tinha-se levantado à alvorada e tinha feito um sacrifício de cereal, de vinho e de óleo para a viagem. Os rebanhos, sentindo mudança, baliam e levantavam poeira. Os cães não paravam de ladrar. Metade das tendas estavam no chão, deixando o campo com um ar tosco e desolado, como se um grande vento tivesse levado metade do mundo. Tomámos uma refeição matinal salgada pelas lágrimas daqueles que não nos acompanhariam. As mulheres guardaram as últimas tigelas e ficaram de pé, com as mãos vazias. Não havia mais nada a fazer, mas Jacó não dava um sinal de partida. Labão não voltara de Harã, como tinha prometido. O sol começou a levantar-se. Havia muito que nos deveríamos ter ido embora. Mas Jacó permanecia em pé, sozinho, no topo da elevação que dava sobre a estrada para Harã, piscando os olhos à procura de um sinal de Labão. Os filhos de Jacó murmuravam entre si. Zilpá foi até a Bamá, onde rasgou a túnica e pôs cinzas no cabelo. Começou a ficar calor, a fazer-se silêncio, e até os rebanhos se aquietaram. Então Raquel passou por Rubén e Simeão, Levi e Judá, que estavam no sopé da colina onde Jacó se mantinha de vigia. Aproximou-se do marido e disse: "Vamos. Kemuel disse-me que o pai dele voltará com lanças e cavaleiros para nos impedir a partida. Ele foi dizer aos juízes de Harã que és um ladrão. Não devemos esperar." Jacó ouviu e depois respondeu: "O teu pai teme demasiado o meu Deus para fazer coisa tão temerária. E Kemuel é parvo." Raquel curvou a cabeça e disse: "O meu marido poderá saber mais do que eu, mas os rebanhos estão prontos e os nossos bens empacotados. Os nossos pés estão calçados e estamos aqui sem nada que fazer. Não nos vamos embora a coberto da escuridão da noite. Não levamos senão aquilo que é nosso. Esta é a estação certa. Se esperarmos muito mais, a lua vai começar a minguar. E uma lua a escurecer não é propícia à viagem." Raquel não disse mais do que a verdade. E Jacó não tinha qualquer desejo de ver Labão outra vez. Na realidade, ele estava furioso com o velho por ele o estar a fazer esperar, por o fazer ir embora como um ladrão, sem se despedir como devia ser do avô dos filhos dele. As palavras de Raquel iam ao encontro das intenções de Jacó. Depois dela o deixar, ele deu a ordem de partida. Impacientes por se meterem a caminho, os filhos de Jacó gritaram de felicidade. Mas um lamento levantou-se entre as mulheres que iam ficar para trás. O meu pai fez-nos sinal para que o seguíssemos. Conduziu-nos primeiro a Bamá, onde cada um de nós pôs uma pedra no altar. Os homens apanharam uma qualquer das pequenas pedras que estavam a seus pés para deixarem como despedida. Léa e Raquel procuraram pedras ao pé do terebinto próximo, que lhes tinha dado anos de sombra e conforto. Não se disse uma palavra. As pedras fariam testemunho de nós, embora Bilhá tenha beijado a sua, antes de a pôr em cima das outras. Só Zilpá e eu estávamos preparadas para aquele momento. Semanas antes, a minha sofredora tia tinha-me levado ao Wadi, onde Ruti morrera, mostrando-me um sítio no fundo da ravina, cheio de pedras lisas e ovais. Ela escolheu uma pedra branca, muito pequenina, do tamanho da unha do dedo pulgar dela. Eu levei uma vermelha, com veios pretos, quase tão grande quanto o meu punho. Ela guardou-a para mim e pô-la na palma da minha mão enquanto caminhávamos pela última vez até ao lugar sagrado da minha família. Depois, Jacó conduziu a família por sobre a colina, onde os homens dele esperavam com os rebanhos. As minhas mães não olharam para trás, nem mesmo Zilpá, cujos olhos estavam vermelhos, mas secos.